É por isso que eu não gosto de sair com essa mulher. Cara, só tá eu e ela aqui, o celular dela tá comigo. Ô, Cheyenne! Ai, meu Deus, a mãe dela só confia em mim. Alguém vê ela por aí, gente? Não vem mais. Tequila no copo, isqueiro no bolso, é coisa que esquenta a gente. O funk Brasil que chegou e atravessou o continente. Vou te ensinar o funk, é a Titi Ludmilla. As ladies jogam a bunda, os hermanos jogam a mão pra cima. Louco, louco, louco, louco, todo mundo louco. Louco, louco, louco, louco, tá todo mundo louco. Louco, louco, louco, louco, todo mundo louco. Louco, louco, louco, louco, todo mundo louco. Todo mundo louco. Tá todo mundo louco. Tô todo mundo louco. Todo mundo louco. Tô todo mundo louco. Louco. Louco. Todo mundo louco. Louco, come appena uscito. Come quando sale, sale la tequila. Ho sempre più pare e pare, non mi fido. Imparo a campare, a stare dentro al giro. Non si balla samba, mafia e mandolino. Vengo dall'Italia, vuoi la bella vita. Non parli la lingua, dopo la capisci. Questi fanno i gangsta, poi fanno i capricci. Loco, loco, hai il cervello vuoto. Non parlare troppo, sai bene chi sono. E gira la ruota, ruota, cambia poco. E le fa la loca, loca, vuole un loco. Oh yeah, non le faccio prom. Tu non mi dire come devo fare l'uomo. Tu non inventare cose, sei solo una copia. Tra te la tua tipa, chi è la donna nella coppia. Loco, loco. Loco, loco, loco, loco. Loco, todo mundo louco. Loco, loco, loco, loco, loco. Tá todo mundo louco. Loco, loco, loco, loco. Todo mundo louco. Loco, loco, loco, loco. Todo mundo louco. Todo mundo louco. Tá todo mundo louco. Loco. Todo mundo louco. Loco. Todo mundo louco. Loco. Todo mundo louco. Loco. Todo mundo louco. Louco. Todo mundo louco.